Numa noite dessas ele apareceu no meu sonho com um ar diferente. Parecia estar contente com seu novo lar, com o seu novo lar. Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas. Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra. Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorava, eu simplesmente com nó na garganta, uma sede de vingança. Ei, aplica vingança, o pecado é o medo da morte. A morte é a vingança que de surpresa dá o bote. E ele foi um entre mil que naquela noite levou um bote da vida. É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia. Pois agindo assim, não ajudaria em nada. E na sua casa alguém precisa de um incentivo. É com você, amigo, é com você, amigo. Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar e não nos culpar dos fatos ocorridos. Contrariar o destino, além do mais, há muito tempo que ele partiu desse mundo. Flutuava no escuro e que Deus o tenha em um bom lugar. E aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja com a paz que eu sempre sonhei. Como ele foram vários eu sei, mas não acreditei. Talvez eu fracassei no apoio que dei. O craque foi mais forte que as boas palavras. Conselho de mãe, irmãos e amigos não lhe valeram nada. Ele não nos escutou, fracassou e o apoio não bastou. E o craque superou, dominou seu cérebro. E o porquê disso tudo eu quero. E o porquê disso tudo eu quero. É que quando lembramos das vítimas, das balas perdidas, do crack e da cocaína, e da inocência das pessoas que moram na periferia, por ter um dia marcado, e ter a noite perdida, de dia aos planos de futuro que nos rodeiam. É um distúrbio mental, a morte cerebral, é o desaparecer do ser humano. São pessoas boas que estão se transformando em pessoas más. Não posso acreditar que se deixou levar ao ponto de pelo crack estar dominado. Foram 26 anos perdidos em poucas horas. E pelo crack você ignorou a sua própria vitória. Ei cara, quando eu me lembro das suas palavras, dos seus planos de vida, das nossas ideias trocadas, das noites de sorriso e das baladas geladas, e que comigo você se preocupava. Você me dizia pra não entrar nas paradas erradas, que me afastasse das drogas e das armas, que era uma jogada macabra, que o mundo pro criminoso era escuro e que não era futuro pra mim, pra eu seguir seus conselhos e não seus caminhos. Porque onde morreram as rosas ficaram os espinhos. E quem não tem bom alinhado anda sempre sozinho, pra não ser queimar de arquivo, não ser queimar de arquivo. Eu ouvi seus conselhos, mas você fracassou. Em uma balada gelada, o crack te dominou. E os seus planos de vida você ignorou, dizendo que o crack superou suas palavras. E na noite eu andava como uma alma penada, e no meio de campo com muitos outros fazia parte da jogada macabra. A noite passava e a saudade das pessoas provocam as lágrimas. Me fala, me fala, me fala. Essa fase da vida, todo mundo tem que passar, porque a morte faz parte da vida e eu facilitei a minha, e o destino não me escolheu pro bote. E as perguntas que me faço se referem a você, eu não entendo porque você opinou por esse lado da vida. sua família chora a sua morte. A saudade bate forte, o destino te escolheu pro bote. É foda a saudade, cara. Às vezes na madrugada me lembro das baladas, das ideias, do rastro de lágrimas que corriam de preocupação. Deu um com o outro e conviver dos nossos outros irmãos. Você se lembra, cara? E as nossas ideias somente em mágoas passadas e os conselhos que você me dava por ter vivido tal experiência. Não lhe cabia esse tipo de convivência. Por isso o motivo da sua morte pra mim não foi convincente. Usou demais o nariz e a boca e se esqueceu da mente. Infelizmente, naquela madrugada, você no canto da sala, a sua hora chegava, a morte se aproximava e de nós para sempre ela o levava. Viagem é viagem, pra muitos o crack é uma viagem, mas pro consciência humana não, e pra aqueles que são conscientes também não. WG, mas ele era um irmão meu. Ei, mano, ele é, mas desse mundo não é mais. Ele morreu, infelizmente, esse foi o destino que ele escolheu. Fora de tudo, em um outro mundo, deixou o subúrbio, acabou o consumo. Diga não ao crack. Me fala, meu.